Eles fizeram sucesso, mas o tempo encarregou-se de os deixar esquecidos. Nós pretendemos reavivar a memória dos que os conheceram ou apresentá-los a quem nunca ouviu falar deles. São artistas dos anos 20 aos anos 60, britânicos e norte-americanos, regra geral. Cantaram bem ao estilo da sua cultura, temas que agora vamos trazer para si, todos os domingos, entre as 10h30 e as 11 da noite. De Tamisa a Yellowstone, um programa para descobrir ou recordar na Antena Web. De segunda a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, o programa da Target Radios, e que comporta 60 minutos com a melhor música romântica. Não perca entre as 11 e as 12 horas. Target Deluxe, de segunda a sexta, na Antena Web. Não perca a emocionante história de Terra de Ninguém. A Antena Web passa a exibir entre as 13h30 e as 14h, de segunda a sexta-feira, uma das radionovelas de maior expressão no Brasil na década de 70. Uma história a não perder. Terra de Ninguém, segunda a sexta-feira, às 13h30, aqui, na sua Antena Web. A internet tem destas coisas. Ela possibilita viajar sem sair do lugar. Permite que pessoas desde a Colômbia, Honduras, México e Espanha se liguem em simultâneo para realizarem tertúlias intercontinentais. É isso mesmo que lhe propomos. Tertúlias Intercontinentais. Um espaço radiofónico que existe pela diversidade de culturas unidas por um único idioma, o castelhano. Aceite o desafio. Aprenda e descubra em Tertúlias Intercontinentais às quintas-feiras, às 11h30 da noite, na Antena Web. Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. No programa Diário de um Líder, eu fiz a leitura de um e-mail que tratava da questão do aquecimento global, dizendo que minha opinião já estava formada, que eu já mergulhara profundamente nessa discussão e concluíra que o problema não era mais científico e sim de fé. E fé por fé, eu ficava com a minha fé. Bom, essa afirmação gerou uma série de manifestações de ouvintes que são muito ricas e merecem ser discutidas aqui. Não sei se eu vou esclarecer ou vou enrolar ainda mais as coisas, mas eu acho que vale o debate. Para começar, uma frase do matemático e filósofo da ciência Henri Poincaré. Ciência é feita de fatos, como uma casa é feita de pedras. Mas um acúmulo de fatos não é mais ciência do que um monte de pedras é uma casa. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O programa de hoje chega até você com o apoio de quem faz da cultura uma ciência. Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Acesse o site e veja a imensa variedade de programas culturais à sua disposição. E escolha entre mergulhar num mundo que ampliará suas percepções ou ficar aí sentado num apartamento com a boca aberta, cheio de dentes, esperando a morte chegar. E quem vai ganhar o meu livro Nós que Invertemos as Coisas desta vez é o ouvinte Pedro, que comentou assim o programa Diário de um Líder. Luciano, posso dar a minha opinião? Fiquei levemente decepcionado com a ideia de tratar o aquecimento global como questão de fé. Entendo até a ideia de que, para um não cientista e que não busque aprofundamento no assunto, seja complicado emitir uma opinião. Mas daí, a dizer que todo debate é questão de opinião, eu vejo um claro exagero e simplificação do tema. Se fosse assim, e para quem não é médico, seria comum dizer que uma série de doenças não existem, que vírus e bactérias são ideias inconcebíveis geradas somente para movimentar a indústria farmacêutica. Olhe, que a ideia não é em si impossível e há quem a defenda. Sabe o que eu achei mais decepcionante nessa discussão? O Café Brasil existe para fazer pensar, refletir, raciocinar, trazer o intelecto à tona no meio da existência pragmática e simplista. E justamente quando chega um tema onde há milhares de pesquisas científicas, teorias propostas, testadas, algumas refutadas, outras ainda não e, portanto, vigentes, o assunto se encerra com: este é um espaço de opinião e esta é a minha e ao qual não estou disposto a mudar. Se não conhecesse o histórico do Café Brasil, eu jogaria tudo para o alto e interpretaria como uma opinião arbitrária, no sentido de que estou aqui somente para falar o que penso, não para debater, para trocar ideias e visões do mundo. Fiquei imaginando um ouvinte que começou a ouvir o podcast justamente neste episódio, ou se fosse eu mesmo esse ouvinte. Sabe outra coisa que eu pensei? Não sei se este é o seu caso, mas sei que muita gente vai usar esse argumento para manter o status quo de seus hábitos. Explico. É incômoda a ideia, mesmo que remota, de que estejamos fazendo o mal. Não o mal proposital, mas aquele que é efeito colateral de outras ações e hábitos cotidianos. E quer potencializar isso? Imagine a ideia de que estamos poluindo o ar, acidificando oceanos, derretendo geleiras, intensificando chuvas e secas. É muito mais do que uma brita no sapato. Para aliviar o peso das consciências, muita gente simplesmente nega fatos, ou melhor, evidências científicas que formam o atual estado da arte do conhecimento humano. Este processo é uma instância do fenômeno chamado de dissonância cognitiva. Ele acontece porque é muito mais fácil negar do que pensar e executar alternativas. Mudanças, quando não são decisões internas e individuais, mas sim resultados de conclusões de terceiros, costumam ser incômodas. E pensar que muito do nosso dia a dia está errado incomoda e gera relutância. Como vou viver se precisar mudar tudo isso? Só pode ser mentira. Essa é a solução mais fácil. Mas de soluções fáceis o mundo está cheio e, obviamente, elas não levam a humanidade para um progresso duradouro. Outra ideia. Nessa discussão específica há duas possibilidades. Uma, não há aquecimento global. Neste caso, todo o esforço que está sendo feito hoje teria resumidamente um resultado: eficiência. Gastaríamos menos água, energia, matéria-prima, menos poluição, menos lixo, menos, menos e menos. A outra possibilidade é a de que sim, há aquecimento global. O resultado dos esforços evitaria que a vida de todas as espécies seja posta sob ameaça de extinção, onde algumas escapariam, mas muitas outras não. E aí, em caso de dúvida, vale a pena apostar, hein? Se todas as evidências atuais se confirmarem, vale a pena pagar por esse esforço? Vale a pena jogar o princípio da precaução fora e seguir curtindo a vida adoidado? Para que fazer seguros e planos de saúde se podemos morrer amanhã? Pelo histórico, sei que não é essa a proposta, mas não consigo, repito, não consigo, e olha que eu tenho tentado fazer isso desde o dia em que esse episódio foi lançado, deixar de pensar que esse comentário foi uma tremenda bola fora. Mas vamos lá, bola pra frente. Ninguém é perfeito nem infalível. Tenho ideia de que você é uma pessoa racional e que, apesar de ter uma opinião, pode vir a mudá-la. Sei que você sabe da responsabilidade de ser um comunicador e da quantidade de pessoas que são influenciadas pela sua opinião. Sei que você não vai esperar 5.000 anos para pensar melhor sobre esse assunto. Divergências à parte, e continue com um bom programa. Epa, vamos lá, Pedro. Tem mais café no bule ao longo deste programa. O Pedro ganhou um livro, pois comentou com brilho o programa. Mas você não precisa brilhar como ele para concorrer ao seu. Escreva com o coração, que o efeito é o mesmo. E aí, hein? Vamos ganhar aquele iPod Touch, o aparelhinho fantástico da Apple? Quem tem um sabe do que eu estou falando e é fácil concorrer, olha só. Acesse www.facebook.com/componentesnacata, Nakata sempre com K, e publique um link de um vídeo interessante, criativo ou divertido sobre automóvel. Pode ser um vídeo de sua autoria ou um que você achou na internet. Serão selecionados 3 vídeos finalistas e, após essa seleção, o vídeo que receber mais curtir ganha um iPod Touch. Entendeu? É só publicar um vídeo sobre automóveis e chamar os amigos para curtir. Que coisa mais fácil, hein? Essa promoção é da Nakata, que se escreve com K. Nakata. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Bem, outros ouvintes também comentaram aquele meu e-mail, aquela minha leitura de e-mail. E nada melhor do que ouvir mais uma opinião para entender como esse tema é polêmico. De novo, eu não vou discutir o aquecimento global neste programa, mas vou discutir a polêmica em torno do assunto. Cada ouvinte que tiver o seu comentário reproduzido aqui vai ganhar um livro. Basta entrar em contato conosco pelo e-mail contato@lucianopires.com.br, mandando o endereço, que o livro chegará pelo correio. Vamos dançar a valsa da terra, do fogo, da água, do ar. Vamos dançar a valsa da vida, dos bichos, do homem, de Deus. Vamos voltar ao princípio, porque lá é o fim. Quero rever os pomares de onde esse som que nos ilustra aqui é Vamos Voltar ao Princípio Porque Lá é o Fim, com as Cilibrinas do Éden, grupo formado por Rita Lee e Lúcia Turnbull, logo que a Rita deixou os Mutantes. Eu não sei se precisa explicar. E aí vem o Fábio Nazaré. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros colegas. Gostaria de engrossar um pouco a discussão acerca da polêmica leitura de e-mail. Bem, como uma pessoa envolvida com pesquisa científica já há algum tempo, eu venho expressar a minha surpresa com a justaposição das palavras fé e ciência na mesma frase. Estes são dois aspectos do conhecimento humano que não se misturam. Neste caso específico do aquecimento global e afins, o que percebo é uma quantidade enorme de indivíduos querendo estar sob os holofotes, tendo seus egos massageados. O trabalho de um pesquisador sério tem um foco e uma abrangência muito específicos, os quais não admitem crenças, fé ou qualquer forma de intuição que não seja baseada em fatos. Ora, pode-se contestar isso com a afirmação de que outros parâmetros da vida humana influenciam o saber científico, mas isso é outro assunto, é política. Fenômenos naturais podem e são modelados, e aqueles que se esforçam para entender como eles funcionam sabem com algum grau de incerteza o que realmente acontece e quais as tendências daqui para frente. E não são levados pela maré definida por oportunistas, jornalistas, marqueteiros e etc. Quer ter uma boa ideia do que acontece com a natureza? Procure conhecer os fundamentos que a regem. A natureza possui regras e não humor. Sem isso, ficar-se-á à mercê de interesses diversos e perdido num oceano de possibilidades, muitas delas escusas, assim como o próprio Luciano se encontra no momento sobre este assunto. Dentro da lâmpada tinha um gênio, quem achou foi Aladim. Aladim, Aladim. Dentro do computador tem o telekid. Quem quiser achar tem que dizer por que sim. Porque sim não é resposta. O que você quer saber? Eu quero saber por que a gente grita. Eu quero saber por que. Tem grito de chamar, tem grito de avisar. Tem grito de bravo e grito de contente. Tem grito de rock, tem grito de ópera. Tem grito de guerra, grito de gol. Tem grito de menina quando vê barata. Ai, grito de horror. Quero saber por quê. Quero saber por quê, por quê, por quê, por quê. Que tal o Helios Skind com Por que sim não é resposta, hein? Muito bem, deu para ver que a questão é polêmica, não é? Mas como eu disse, eu não vou mais discutir aquecimento global por aqui. Ao menos até que surja algum fato novo que mereça atenção. Eu acho que eu já fiz uns 4 ou 5 programas a respeito e o tema já cansou. Mas vamos à discussão da discussão, que vale a pena. O grande gatilho para a polêmica foi a minha afirmação de que o problema aí não era mais científico, é sim de fé. Talvez tenha faltado ali a vinheta da ironia. Fé é a convicção de que algo seja verdade, mesmo sem provas concretas. E foi para essa situação que eu me vi, como disse o ouvinte Fábio, levado pela maré definida por oportunistas, jornalistas, marqueteiros e etc. A discussão, que deveria estar restrita ao ambiente científico, chegou às mídias evidentemente por interesses políticos e econômicos. E até onde minha ignorância permite compreender, no caso das mudanças climáticas, as provas a favor são constantemente anuladas pelas provas contra. E vice-versa. Então, só me restou a fé para escolher um lado. Esse meu, digamos, credo está muito longe de propor que não se discuta mais o assunto, ou que ciência não vale nada, ou então que devemos tapar os olhos para o futuro. Defendo a resistência à utilização político-ideológica de conclusões científicas que não podem ser reduzidas ao argumento do ouvinte Pedro de que, não havendo aquecimento global, todo o esforço que está sendo feito hoje teria resumidamente um resultado: eficiência. As conclusões científicas, manipuladas por interesses políticos e ideológicos, estão determinando políticas públicas, priorizando investimentos, privilegiando grupos de pessoas e servindo para combater sistemas políticos, em especial o diabólico capitalismo. É esse o ponto crucial que torna imprescindível que contestemos os argumentos políticos travestidos de ideias que salvarão o planeta. É esse jogo sujo que mistura cientistas sérios com aventureiros, como se fosse uma coisa só. A discussão sobre o aquecimento global, nos moldes que aí está, não é uma questão de ciência e fé, mas de ciência e política. As conclusões científicas que determinam políticas públicas são aquelas que nos chegam através dos canais de comunicação não científicos. São essas as que mobilizam governos e militantes. São essas que nos despertam as dúvidas. Você já tentou decidir se a proibição das sacolinhas plásticas nos mercados é necessidade ou burrice? Perdeu o sono com o bug do ano 2000 que ia derrubar os aviões, hein? Montou o seu telescópio no quintal para assistir ao espetáculo inesquecível do cometa de Halley em 1986, que foi um fiasco? Morreu de medo da epidemia do Ebola que ia extinguir a humanidade, hein? Estava em férias no Chile quando nenhum cientista avisou que vinha um maremoto? Não sabe se a vacina contra a gripe aviária, a vaca louca ou a gripe suína vai te salvar ou matar? E a capa da revista Veja, hein? Que uma hora diz que o ovo aumenta o colesterol e outra hora diz que o ovo diminui o colesterol. E aí, hein? Cadê o cientista para me dizer se o Brasil vai virar mesmo um paraíso com o pré-sal ou se isso é só conversa para boi dormir? Uma das experiências mais fortes para formar a minha visão com relação à ciência foi a leitura de um livro chamado O Universo, de Isaac Asimov. Alucinado por astronomia, eu li esse livro, eu acho que com 14 anos de idade, e ele me abriu, sem trocadilho, um universo. Asimov aborda no livro como o homem entendeu o universo ao longo da história. Mas a força do livro não está nos argumentos científicos apresentados, mas na forma como Asimov fez isso. Ele nos convence de que os gregos antigos estavam certos quando explicaram o universo usando um modelo geocêntrico. A gente lê com prazer e, quando estamos convencidos, Asimov derruba os argumentos e apresenta a visão heliocêntrica de Copérnico. E nos convence de novo. E então derruba tudo e traz Galileu. E depois repete o processo apresentando a visão de Isaac Newton. Depois Einstein. Aquele livro definiu, 40 anos atrás, como eu encararia os grandes fatos da humanidade, especialmente aqueles explicados pela ciência. A certeza de hoje é derrubada amanhã, com o desenvolvimento de novas ferramentas que ampliam o conhecimento. Foi assim que aprendi, diante das certezas absolutas, perguntar por que não? Pourquoi, messieurs, vous mangez les oiseaux? Pourquoi, messieurs, vous mangez les oiseaux? Mangez-vous la volée? Mangez-vous la volée? Mangez aussi les petites oiseaux. Mangez aussi les petites oiseaux. Olha que delícia, você está ouvindo Por Quamecê, com os sócios do Café Brasil, Andréa Bujanra e Maurício Pereira, os Mulheres Negras. Então, você tá espumando aí, é claro. Cara, eu só sou o Luciano Pires, eu não passo de um bocó de mola. Mas vamos ouvir o que, que o astrônomo, o físico, o cientista Marcelo Gleiser falou sobre ciência no programa Canal Livre da TV Bandeirantes? Em ciência, a gente não pode afirmar nada com certeza absoluta. A ciência não funciona com verdades finais. Você tem o que a gente conhece hoje, é o que a gente pode medir do mundo hoje. Então, a história da nossa compreensão da composição da matéria, ou seja, do que o mundo é feito, depende da tecnologia, ou seja, das máquinas que a gente usa para poder entender essa composição. Mas, professor, toda essa evolução, né, da ciência, desde os tempos de Aristóteles, na verdade, não nos respondeu três questões básicas, né? Primeira é a origem do universo, nós continuamos sem saber. Segunda, a origem da vida, continuamos sem saber. E terceiro, o que é que nos faz produzir ciência, o que nos faz pensar. Quer dizer, nós continuamos no mesmo lugar, nesses três sentidos. Eu acho que no mesmo lugar é um pouquinho forçado. Pessimista. Demais. Não, acho que a gente fez... A gente progrediu imensamente nessas três questões, né? Mas que continuam sem resposta. Mas isso é bom. Isso não é uma coisa ruim. As pessoas acham que quando você responde tudo, você está melhor. Eu acho que não. Eu acho fundamental que existam certas perguntas que não tenham resposta ou que sejam muito difíceis de serem respondidas. Porque é por isso que a gente continua tentando. A ciência precisa dessa... inquietação, desse não saber. Né? Sem o conforto de poder citar Deus, né? Porque antes Deus resolvia esses problemas. Agora... Exatamente. Quer dizer, você tirando uma explicação sobrenatural da equação, dizendo, olha, existem coisas sobre o universo que nós ainda não sabemos. Ótimo! Vamos tentar entender. Olha quem se levantou. Foi minha mãe, amor, veio aqui para me ver, eu vim para lhe agradecer. A questão me parece ser óbvia. As discussões estão saindo cedo demais do ambiente acadêmico e invadindo a mídia, onde todo tipo de aventureiro tem uma opinião para dar. E nesse cenário, mesmo os cientistas mais bem-intencionados, contra ou a favor, perdem. Suas vozes são abafadas pela gritaria dos ignorantes que, como eu, falam o que acham sobre temas onde achar é um pecado. Opa, olha a fé aí outra vez. Olha quem se levantou. Veio aqui para me ver e eu vim pra lhe agradecer. Um gosto de cachaça pura, purinha, colo de toda a nação. Sobrevivente à matança do homem do teu próprio coração. Um gosto de cachaça pura, purinha, colo de toda a nação. Sobrevivente à matança do homem do teu próprio coração. Muito bem, e se você chegou até aqui, eu vou tentar recapitular para não deixar dúvidas. Sou totalmente a favor da ciência, dos cientistas e dos debates. Foi assim que a humanidade evoluiu em muitos aspectos e serão eles que nos conduzirão para o futuro. A ciência nos levou a descobertas definitivas mediante a observação de fatos que são incontestáveis. Querer contestar a ciência generalizando exemplos é estupidez. Mas a ciência é feita por homens, que têm conhecimento limitado, o que exige muito cuidado. Muita gente foi enviada para as fogueiras e campos de concentração com base em argumentos científicos. Respeito quem professa a fé religiosa, mas nos embates que envolvem fé e ciência, eu tenderei sempre para a ciência, até que eu tenha uma iluminação que demonstre o contrário. As religiões são feitas por homens que têm conhecimento limitado, o que exige muito cuidado. Muita gente foi enviada para as fogueiras e campos de concentração com base em argumentos religiosos. Eu acho que em algum lugar do tempo e do espaço, a ciência e a fé vão se encontrar. É uma questão de tempo. Que o bóson de Higgs nos abençoe. Bem, é assim então, ao som de Mãe Terra, de Jô Nunes, com ela mesma, que vamos deixando esta discussão, que eu acho que nem começou direito, para trás. Senhores cientistas, tenham pena de nós, humildes mortais. Não deixem que suas polêmicas saiam dos laboratórios ainda verdes. Com o desorientado Lala Moreira na técnica, a perdida Cissa Camargo na produção e eu, o antes de qualquer coisa ignorante em busca de conhecimento, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco os ouvintes Pedro e Fábio, além de Jô Nunes, os Mulheres Negras, as Cilibrinas do Éden, Helios Skinde e o cientista Marcelo Gleiser. Este programa chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera, um lugar sagrado onde a ciência permite que a voz de Deus seja ouvida sob forma de música. Legal, né? www.auditorioibirapuera.com.br. Vá até lá, faça dele seu templo e compreenda que a alma do homem está além de qualquer explicação racional. Este é o Café Brasil, um programa que não foge das polêmicas, que é ignorante sobre muitos assuntos, que erra muito e acerta também, que sabe que existe muito mais entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Pô, eu acho que acabo de descrever você. Para terminar, uma frase do poeta e filósofo espanhol Miguel de Unamuno. Sobretudo, o que a ciência ensina é duvidar e ser ignorante. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.